pau comer, do pau comer, do pau comer. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today, visit the Strokes. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando. No dia 23 de junho de 2009, Wilson Pickett. Muita promoções, muitas visitas, surpresas, pressão forte no turbo, maluco. Em relação às promoções, Nandão, tudo bem? Positivo. A gente já diz logo o que, que a gente tem no cardápio. Vamos fazer a primeira hora, é isso? É, vamos fechar o buraquinho que falta da linguiça do Miles Davis. Peraí. Terça-feira passada, aos 48 segundos tempo, chegou, né, tá na louco, saideira, mais um ouvinte da lista. Positivo. E ficou um de fora. Então hoje a gente enche o buraquinho da linguiça com uma perguntinha que vamos fazer logo logo. Sei. E mais adiante, quatro ingressos duplos para Paralamas do Sucesso, para Paralamas do Sucesso, sexta-feira no Canecão, Rio de Janeiro. Deixa eu ouvir mais um pouquinho, vai. Como? Deixa eu ouvir mais um pouquinho. Guitarra de Steve Cropper. E aí, JB, tudo escorrendo bem? 100%. Como que a nossa torcida já participa do ronquinho? Rapaz, o caminho de sempre. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e tabela com a gente. Sabe que essa música tem um problema sério, né? Qual é? Tem um bezerrão aí, Nandão? Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Quem não identificou? Wilson Pickett, esse aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, já vamos colocar logo na roda, apenas para a primeira meia hora do programa, 30 minutos, para a gente finalizar a lista de 10 contemplados com a edição especial de 50 anos de Kind of Blue, de Miles Davis. JB, prepara aí, porque a pressão vai ser forte, hein, cara? Vamos que vamos. Na primeira semana da promoção, a perguntinha foi: se Miles fosse um músico brasileiro, quem ele seria? Participação frenética da nossa torcida. Na segunda semana, nós perguntamos, se Miles fosse um jogador de futebol, quem ele seria? A bola rolou loucamente. E hoje, para apenas um contemplado, um sorteado, durante os 30 primeiros minutos do Ronquinha, a pergunta mais sinistra, mais neurótica e talvez a única pergunta que a gente já tenha feito no Ronca Ronca, que não tem resposta. Tá preparado, maluco? Manda aí. Ai, ai. Se Miles Davis fosse um político brasileiro, quem ele seria? Teve gente falando Sarney, hein? Apenas 30 minutos, até 10h30, valendo pra gente completar a linguiça dos 10 nomes. Se Miles, com toda a sua importância, toda a sua influência, seu aspecto absolutamente revolucionário como músico, se ele fosse um político brasileiro, qual seria ele? Manda pra onde, JB? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro Maurício, e lembrando que para facilitar a logística da parada, é bom colocar o telefone, né? É verdade. Vamos nessa. In a bar and immediately I sense danger. You look at me, girl, as if I was some kind of a total stranger. Where did you get that blank, blank expression on your face? A crise do Senado não é minha. A crise é do Senado. Ronca, ronca. Thank you. Oi FM. What the hell is wrong with you tonight? Can't seem to say how to do the right thing. Wanted to be sure you're feeling right. Wanted to be sure we want the same thing. Saudi Africa, play same, but the second time I have control the match. Nosso ídolo, né? Natalino. Joel Santana. Não dá pra chamar o Joel aqui, não? Antes da Copa? Acho que ele vai cair depois do Brasil e aí ele volta para o Brasil, entendeu? Joe Jackson. Promoção valendo pra gente fechar a lista de 10 contemplados com a edição especial de Miles Davis, Kind of Blue. Se Miles fosse um político brasileiro, qual o nome da criança? Tá bem o negócio aí? A ouvintada participando bem, JB? Rapaz, tá dando de tudo. De Brizola a Dom Pedro I. Peraí, não precisa dar dica. É uma pergunta quase sem resposta. Eu falei isso aqui, né, cara? Entreguei, né? A neguinha é muito doida, né? Okay, só 30 minutos pra gente fechar a lista de 10, tá? E JB, no final do programa a gente diz o nome da criança que faturou o derradeiro CD do Maio, certo? Fechado. Beleza? Beleza. Mais adiante, 4 ingressos duplos para Lamos Sucesso no Canecão. Estamos ao vivo para os 4 cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada, Belo Horizonte 93.9, Campinas 94.1, Comendador Calmon, segura, modulando 100% de sinal via fibra ótica, maluco. Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7. E conforme nós divulgamos durante os últimos dias, temos aqui hoje, para nossa felicidade e, sobretudo, para a felicidade da nossa audiência, Jean da Silva e Banda. E aí, Jean, boa noite, tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite, Nando. Boa noite, JB. É, estamos aí. Olha, aplausos para vocês aqui, ó. Ah, adorei o Bezerra da Silva. Peraí. Jean. Oi. Você já começou com a sua turma a... Fala, Nandão. Não, eu quero que o Jean fale. Isso. Não, eu adorei ali. Tá numa igreja ele, cara? É muito eco, né? Santo, dia santo, né? Estamos ao vivo aqui, direto do, dia santo, da Notre Dame. Eu moro na casa que o Bezerra morava. A casa é mesmo, dele, cara? Eu guardei até hoje o condomínio, tá no nome dele, só pra ninguém dizer que é meu. Não, não é, não joga fora isso não, cara. É, pô, super valioso. Vamos emoldurar isso aí e fazer uma foto pra colocar no site do Ronca Ronca. João, gostaria que você apresentasse a sua turma, que hoje estamos ao vivo, é sempre bom a gente reforçar esse aspecto do programa aqui na Oi FM. Estamos ao vivo para todas essas cidades que nós falamos e também turbinado em oifm.com.br. Pois é, eu estou super feliz de estar aqui com grandes amigos dentro e fora do palco. São pessoas escolhidas a dedo e maravilhosas. Tem dois pernambucanos, tem nosso querido Garnizé, que tocamos junto no Furto. Garnizé de Recife, tocava no Face do Subúrbio. E Pequeno Príncipe. Uma lenda, né? Uma lenda... No baixo tem outro pernambucano, Márcio Alencar. E é uma banda multicultural. Na guitarra temos o carioca Gustavo Cossi, Picasso Falso. Bacana, mas... Outra lenda. E no piano, Rhodes, programações, teclados, escaleta. Marion Lemonnier, da Normandia. Fala onde é a Normandia, né? Onde é que é a Normandia? Jean, nós vamos ao vivo, como eu disse, até meia-noite. E no cardápio que vocês pensaram em mostrar pra gente, o que que tem nele? Nós começamos com uma música, você poderia dizer? O nome dessa música chama-se Agô, é a primeira música do disco. E a música que eu gravei os sons na rua, né? Essa mulher falando em Yorubá, montando as colagens, fazendo... Essas captações coletas na rua, dos sons de rua também. Agora a gente vai tocar Mania. Então tá, espera só um pouquinho, por favor. JB, é importante a gente reforçar também a ideia da nossa torcida só participar através do seu e-mail, desse um que você canta com tanta propriedade. Através do site. Isso. Maravilha. Que negozinho entra lá na página, vê o outro serve pra gente não comentar aqui. A sua mensagem vai ser recebida mais tarde, amanhã, ela vai chegar, mas não vai fazer parte da promoção ou a gente vai se referir a ele durante o programa ao vivo. O caminho é o site. Diga lá qual é ele. oifm.com.br, clica no Fale Conosco e seleciona Rio de Janeiro. Então nós temos a promoção derradeira do Miles Davis. Se ele fosse um político brasileiro, qual o nome da criança? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje e amanhã em oifm.com.br, inclusive, acho que nós vamos mostrar ao vivo com Jano da Silva e banda. E aí, Nandão? Tranquilo, cara? Beleza, contigo. Tá feliz? Porra, Jano da Silva, Garnizé, Berguinho, só lenda, meu brother. Gustavo Corso, nosso companheiro de muito tempo. Sócio fundador de uma das bandas mais pedidas e que nós estamos vacilando, como sempre, em não tocar. Picassos falsos. Verdade. E já fez ronca-ronca com a gente algumas vezes, muitas vezes. E é um prazer ter o Gustavo aqui, tricolor, carioca, cascudo. Você sabe que esse a música Dia Santo, que dá nome ao disco, ficou entre as melhores da BBC One. Oh, yes. Eu sei que você não acompanha. É verdade. Coisas que acontecem fora do Brasil, mas... É verdade. O disco é demais, eu ouvi esse disco durante 3 semanas seguidas, muito bom. dia que ele teve. Puta lá. Vale, vale, vale, vale. Se for. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai. Não dá mais uma vez, Pederneiro, por favor. Essas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai. Aí, ao fundo, o disco gravado no Fabric, onde o nosso amigo Sandy Pitbull circulou em Londres, o Simian Mobile Disco. A promoção com os 10 discos de Miles Davis, CD duplo, mais DVD, edição especial de 5 décadas de Kind of Blue, já está encerrada. Certo, JB? Perfeito. Participação muito louca. E a perguntinha vale, porque isso aqui é não tem fim. A nossa informação, JB, não está presa a tempo, né? Pode até meia-noite você pode participar do programa dizendo qual o nome da criança, o político brasileiro que mais próximo chegou ao talento de Miles Davis, evidentemente como político, né? Rapaz, tá chegando cada loucura aqui. É, tá achando que é brincadeirinha. Mas a promoção está encerrada. Mais adiante, 4 ingressos duplos para Paralamas de Sucesso no Canecão, sexta-feira, agora. Por falar em tecnologia, Nandão, você que é nosso gestor para assuntos tecnológicos e seus periféricos. E essa é uma boa também pro Jean. Tá sabendo que o MySpace vai acabar no Brasil, né? Já acabou, né? Os caras foram comunicados por e-mail, né, meu brother? Você sabe disso? Tá ligado, João? Não sabia, não. É o nosso escritório regional vai acabar, né? Que é isso. E vai mais uma turma aqui por perto, né? Receberam um e-mail. Mas não serve pra isso, e-mail? Twitter? É tecnologia, né? Tweetou hoje? Não, tu tweetou no Facebook? Também não tweetei, não. Quem chegou atrasado é o Jumbo Teco, Ronca Ronca, Jean da Silva e banda ao vivo no programa da gente. É basicamente, Jean, as músicas são do disco Dia Santo? São sim. Eu pensei que ia ter mais coisa. É que ele tá tweetando ali, né? Não, o computador tá ligado, mas... Tá então, tweetando, né? São músicas, algumas são... de minha autoria, outras são parcerias com outros amigos, Chico Neves, Júnior Barreto, Isaá, e, enfim, mais uma galera. Nós estamos ao vivo no rádio, em frequência modulada, como eu disse, no nosso programa Vitória, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Recife, Fortaleza e BH, Belo Horizonte. Então é muita gente sintonizada na UFM e muita gente querendo saber de alguma apresentação já marcada sua. Pois temos alguma informação? A gente acabou de lançar aqui no Rio, dia 17, foi lá no Cinematec. Fizemos também lançamento em São Paulo, no Sesc Pompeia, num evento chamado Prata da Casa. Foi um convite da nossa querida Patrícia Palumbo. E foi maravilhoso. Tivemos uma resposta muito... A receptividade dos dois lugares foi ótima. Mas agora acho que vai ter Recife, acho que final de julho, setembro. Aí deve ter Vitória, BH em agosto também. Eu não... Tá... Tem nada definido ainda. Agora, tá, você sabe se o alto do Zé do Pinho tá ligado no Ronca Ronca, né? Eu tô sabendo. Canibal e seus Blue Caps dominam a área, vão pra praça, sintonizam aquele radinho com aquela pilha melada, manja? Aproveitar e mandar um abraço pra Canibal, pra todo mundo de Recife. Tô morrendo de saudade. Acho que eu chego aí em julho pra dar um abraço na família toda. Do Alto Zé do Pinho. O Garnizé morou praticamente lá um tempo, né, Gabo? Passa do subúrbio. E tirante as promoções que nós temos aqui hoje, a nossa torcida tem um... Nandão, você como gestor também de comunicação do Jumboteco, tem uma possibilidade espetacular de participar do programa... interagir com a rapaziada que está aqui, porque afinal de contas o Jam é o exemplo, um dos muitos exemplos que felizmente nós temos hoje na música brasileira, de um camarada que vem há muito tempo dando a cara a tapa, se movimentando, tocando com um monte de gente, tateando aqui, aperta ali, para criar a música dele, de uma forma absolutamente independente. Então essa é a saída, esse é o caminho. E nesse mesmo barco, nós temos grande parte da nossa audiência, se não ligada a essa produção de música, pelo menos interessada como jornalista, como cara que tem um blog, que tem um site, que quer se envolver de alguma maneira. Então, a presença dele aqui, da banda inteira, que todo mundo tem uma história ligada, né, totalmente interligada, é uma possibilidade única, hoje em dia, dentro desse mundo que nós vivemos, do rádio mesmo, cara, lá no Alto Zé do Pinho, Canibal, e os Blue Caps dele com aquela pilhazinha melada, eu vi jogo do Esporte, de Santa Cruz, do Náutico, manja? Sei, sei, aquele sei. Bagulho, doido sei. Pra caramba. É a chance, cara, aproveita. Manda pra onde, JB, essa participação? É muito microfone aqui, é um... Nem a Bay Road tem tanto microfone. oifm.com.br, clica no Fale Conosco e marca Rio de Janeiro. É, a promoção Miles já desceu pelo ralo, agora você pode participar, fique à vontade. Se ele fosse um político brasileiro, qual o nome da criança? Sente só essa, Jam. É, semana passada, eu ouvindo um programa de rádio de um dos ídolos que eu tenho nesse meio de comunicação, a lenda Deuzão Alves, que faz um programa todo dia na Rádio Nacional de meia-noite às três, Rádio Nacional AM 1130, ele passou uma informação fundamental. Agora em agosto, mais precisamente no dia 31 de agosto, nós vamos dar de cara com 90 anos de um cidadão que, se não tivesse passado por esse planetinha, nós não estaríamos aqui. Nosso queridíssimo Jackson do Pandeiro. Maravilhoso, então, né? É, meu amigo. Bagulho muito frenético. Então, Nandão, não sei se você concorda, mas até final de agosto, toda terça-feira a gente mostrar uma música do Jackson. O que você acha? Tranquilo. Você tá pedindo minha permissão aí pra isso? Isso. Tá, vou olhar. Jean, o que você acha? Eu acho fantástico. A gente cresceu... cresceu ouvindo Jackson do Pandeiro lá em Recife, né? E é um cara especial. Ele fazia melodia rítmica, né? Fazia, avançava, atrasava a coisa do texto, da improvisação, do rap, que tem a ver pra caramba também com o repente, né? A coisa da poesia, ritmo e poesia. Muito bacana. Eu nunca vi meu compadre com dança tão boa, tão cheia de brinquedo e de animação. Bebendo na função, dançamos sem parar, num galope de matar. Mas alta madrugada, por causa de uma danada que veio de Itacaratu, matemos dois soldados, quatro cabos e um sargento. Compadre, um mané dentro, só faltava tu. O forró de Cajuninha em Caruaru, compadre, mané dentro, só faltava tu. O forró de Cajuninha em Caruaru, compadre, mané dentro, só faltava tu. Meu irmão jesuíno grudou de uma nega, chamego de um sujeito valente e brigão. Eu vi que a confusão nunca dava a começar, pois o cabra de punhar, um cara de assassino, partiu pra jesuíno, estava feito sururu. Matemos dois soldados, quatro cabos e um sargento. Compadre, mano, é dentro, só faltava tu. O forró de Cajuninha em Caruaru, compadre, mano, é dentro, tá bom. O forró de Cajuninha em Caruaru, compadre, mano, é dentro, só faltava tu. Ao doutor delegado, que é velho e trombudo, eu disse que naquela grande confusão houve apenas arranhão, mas os cada moretou. Nesse tempo de calor, sem a carne nem mosa, o velho zombou da prova, eu fugi do Caruaru. Matemos dois soldados, quatro cabinhos da gente, o padre mané dentro, só faltava tu. Ao doutor delegado, que é velho trombudo, eu disse que naquela grande confusão houve apenas arranhão, mas os cabras morredor. Nesse tempo de calor, minha carne remosa, o velho zombou da prova, fugiu do Caruaru. Matemos dois soldados, quatro cabos e um sargento. O padre mané dentro, só faltava tu. O forró de Cajuninha em Caruaru, o padre mané dentro, só faltava tu. O forró de Cajuninha em Caruaru, o padre mané dentro, só faltava tu. Oi, FM. Eu não sei o que é ato secreto. Aqui ninguém sabe o que é ato secreto. Se faça o que quiser. Eu tô me lixando pra opinião pública. samba devagar, em cima do corpo, embaixo da saia, do lado do mar. Samba devagar, samba devagar, samba devagar, samba devagar, samba devagar. Vazio, vião, boy, vim, bujo, voias de gás, bom horizonte, vireiro, vireiro, baixo. Esse espaço, tudo, barra, vovóia, o valor do mundo, salão, tira como bagagem. E a capagem, pato, com onde, na base, sempre, pra entender que o vovó é chuva, se sujo, braço, é tão fraco, é tão é fim, chichá, é tão é bom, é bom, novo, valor, tio, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, de bom, da leal, super, super, super, se maculhando, dito sangue, satanão, universidade, cimento, dando pico, mano, se placis, mano, se supremando, se toiando, erras de vivo, se souber a samba devagar, em cima do coco, debaixo da saia, do lado do mar, samba devagar, em cima do coco, debaixo da saia, do lado do mar, samba devagar, samba devagar. Samba devagar, samba devagar, samba devagar. Fazer cara feia, JB, é assim mesmo. O bagulho é neurótico, cara. Nandão, vamos para as conchinchinas daqui a pouco? Aliás, para falar em conchinchina, como deverá estar a fronteira brasileira com a Colômbia nesse exato instante? Ronca Ronca recebendo Jano da Silva e banda. Relação completa das músicas amanhã em oifm.com.br. Vamos pra Bolívia? Oifm. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oifm. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. them chasing them run. But him was just walking around, walking around town. Aquele radinho lá no alto Zé do Pinho, com aquela pilhazinha babada, essa hora explodiu com grave, maluco. JB, você lembra a música do X-Ray Specs que o nosso ouvinte pediu semana passada? Não. Então, se ele estiver ouvindo, entra em contato com a gente, porque eu tô com o disco aqui, cara. Maravilha. Alguma mensagem especial da nossa ouvintada, JB? Chove em Salvador? Até agora não se sabe. Ah, tá. Rapaz, Flávio Selvagem... Ih? Tá convidando Janda Silva... E banda. E banda, claro. Ah. Todo mundo. Pra dar um pulinho ali na Praia da Bica. Onde fica? Praia da Bica é Ilha do Governador. Hoje? É. Aqui depois a gente vai lá. Depois do... Pode ir nadando, cara. Depois do programa a gente vai lá. Passar lá e comer um peixinho. Tá dentro? Tô dentro. Todo mundo tá dentro também, não tá? Então vamos nessa. Céu, vou ver o que é tá dentro com o Garnizé. Ele ainda não passou por essa experiência, Céu. Se prepara aí, cara. Nandão, então tá fechada a bagacinha aqui, né? Até cara, final de agosto. Só um minuto, sabe pegada de dinossauro, assim, quando pisa no chão? É isso aí, cara. Se tudo cheirar de efeito de ambiente, pegada de dinossauro, isso aí. Até final de agosto, uma música, pelo menos, Jackson do Pandeiro. Beleza, fechadíssimo. No ronquinho. O nome dessa música. Como é que é? O nome dessa música. A gente tem mostrado esse disco, não é a trilha, mas é um pacote de músicas relacionadas, inspiradas no Dub Echoes, o filme, o documentário que nossos amigos Bruno Natal, Chico Dub, gerente oficial da Vasconha, realizaram. They can't see you, they can't see me, so give a wave to the authority. So give a wave to the authority. Dinossauro. Eles tiraram. O Jean, você capta, né? Som de rua, não é isso? Também. Então, os caras captaram pegada de dinossauro, meu amigo, pra fazer isso aí. Garnizé, dá um prazer pra mim, pelo amor de Deus, você já me deu tantos. Dá pra fazer um som em cima disso aí, uma percussão, hein, Jean? Dá agora. Do dinossauro? Essa trilha não circula nem o ar. No morro mormaço da miséria. Quem luta pra respirar sabe que essa briga é séria. Dá um laço e lança o sal, passa o largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Dentro distante do mar, num país tão continente, tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores, o que falta e o que é demais, quais seus mais ricos sabores. Dá um laço e lança o sal, passa o largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Deus dará na costa da Paraíba, na barca sem apropriar, na ferrugem dessa trilha. Não circula nem o ar, no mormaço da miséria. Quem luta pra respirar sabe que essa briga é séria. Curti tento acender outra luz em nossa casa. Lembro que sempre sonhei viver de amor e palavra. Distante do mar, num país tão continente, tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores, o que falta e o que há demais, quais seus mais ricos sabores. Dá um laço e lança o sal, passa ao largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Essa é a opportunity que eu tenho, Garnizé, de você fazer um som com a gente aqui agora nessa música. Aí o fundo dos Paralamas, com Zé Ramalho. Dá pra ser, Jean? Está lá o Deus dará, na costa da Paraíba, na barca sem propriar. Na ferrugem dessa trilha, não circula nem o ar. No mormaço da miséria, quem luta pra respirar sabe que essa briga é séria. Dá um laço e lança o sal, passa o largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Num país tão continente, tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores, o que foge, o que é demais, quais seus mais ricos sabores. Dá um laço e lança o sal, passa o largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Essa mixagem só a gente tem, Nandon. Os Paralamas com Jean da Silva e Garnizé deitando os cabelos em cima de mormaço. Os Paralamas se apresentam sexta e sábado no Canecão, passaram o fim de semana por São Paulo. Então, a partir de agora, JB, 4 ingressos duplos. Paralamas, sexta-feira no Canecão. Vamos manter a perguntinha, que o negócio está frenético. Se Miles Davis fosse um político brasileiro, quem ele seria? Qual o nome da criança? Tá fluindo. Então vai para onde a participação? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e fala com a gente. Tá valendo, hein? Dentro distante do mar, num país tão continente, tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores. O que falta e o que há demais? Quais seus mais ricos sabores? Dá um laço e lança o sal, passa ao largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. De volta, e aquele azul de céu tão carioca. Amanheceu, o bem querer começa. Eu tô sem pressa de ir, no tanto que esperei até um dia que pode vir a ser um dia santo, um dia santo, um dia santo, que pode vir a ser um dia santo, um dia santo, um dia santo. A noite vai chegar. Um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, um dedo,

que grosseria, hein, meu amigo? Nandão, tem como voltar a fita e a gente pegar os dois minutos finais do Dia Santo? Meu amigo, que final foi esse que esses caras fizeram aqui? É sempre assim, Gustavão? Que coisa, hein, mano? Quem chegou agora ao Jumboteco, sempre tem a turma atrasada. Ronca Ronca pra lá de especial, recebendo Jamo da Silva e banda. Pelas nossas contas, Nandão JB, já mostramos com eles 6 músicas. Confere aí com os computadores da UFM, JB. E vem mais aí, né? O que diz a ouvintada? Rapaz, Melquisedeque. Uma lenda, né? Feríssima, né? O que diz ele? Lembra a história da van, diz que tá agarrada em prova especial, que deve ser uma espécie de recuperação, né? Creio eu. Ah, o Mel que é o do X-Ray Specs? Isso. Ah, então segura aí um pouquinho. Por favor. Já também você tem uma pergunta pro Jean? Tenho. Diga lá. Jean, diz aí, como é que foi reunir Ike Castilho, MPC, Alberto Continentino e mais uma porrada de gente num CD só? Como é que foi esse trabalho de reunir tantos músicos diferentes num disco só? Um, dois, três, quatro. One, two, sound. A gente, eu pensava, lembrava de alguém, essa base tem, parece mais com o Ike, parece mais com o Alberto. E aí chamava eles todos e iam lá doar seus talentos. Pessoas maravilhosas, músicos talentosíssimos. O Ike participou do Samba Devagar e o Alberto do Pedido, a música, parceria com o Júnior Barreto. Nandão, pede pro Jean contar a história do Samba Devagar. Aquela, que ele contou aqui. Como é que é? Não, que tá metálico aqui o lance. Tá metálico? Tá muito, é assim, o FM é muito metal, cara. É muito metal. Metal pra caramba aqui. Eu tô ouvindo. Ô, metalheiro. É isso aí. Eu fiquei sabendo que você tava andando por Angola. E aí. Como é que é esse papo? Samba Devagar você já tocou, né? Já tocamos antes. Aqui. Samba Devagar, que tem um trecho que. Porradaria, né? Porradaria em Angola. Mano a mano, não literalmente um mano a mano, né? Eu tava andando lá em Luanda, fui gravar um disco lá com o Maurício Pacheco. E aí, cansado já daquele esquema todo de ficar com motorista pra lá e pra cá, eu disse, pô, um dia vou sair sem motorista, vou andar sozinho na rua pra entender a cidade, o lugar todo, né? Aí tem uma avenida lá que tem uns 8 quilômetros, cara, sem brincadeira nenhuma. Escuro pra caramba, tudo iluminado de garrafa PET, sabe? Eu com medo danado saí andando assim na rua. E aí todo sisudo, todo, né? Em terra ali você tem que chegar devagar, né? Aí cheguei, tinha um cara lá, um cara mina, ele. Infelizmente, pode falar. Ele era cotó por conta da mina lá do. Perdeu das minas, um braço. Perdeu um braço por conta de uma mina. Sim. Exatamente. Aí ele começou a rir da minha cara. Kkkkk, fila da. Porra, dá até um samba, hein? É. Aí eu disse, pô, esse, pelo menos. Eu vou lá falar com ele, que é que tá vendo, que ele tá rindo da minha cara. Eu fui lá, que tá vendo? Não foi assim que você contou. tu falou, tá parado. Pô, vou quebrar, né? Vou quebrar o cotó. Aí ele... Qual é, neguinho? Aí ele falou, epa, fica livre, pá. Foda-se, caraças, fica livre, anda livre, chega devagar. Aí, que o samba daqui é o mesmo de lá, né? Então, foi basicamente isso. Você perceber ao seu redor, ver o mundo... Enfim. Que maravilha. Foi uma experiência muito bacana. Dar uma conversa paralela aqui, Jonas, tá fechado, se tu vier aqui tá garantido já, cara, pronto, falei. Coisa de doido. Jean, o seu disco a gente já vem mostrando há bastante tempo e coincidentemente a primeira vez que ele foi apresentado aqui no Ronca Ronca foi no programa do André Midani. Eu já tinha o seu disco, mas não tinha conseguido ainda colocar no Ronquinha. E o André chegou aqui e eu falei, pô, leva algumas coisas que você tem ouvido, que você nunca ouviu, gostaria de ouvir no Ronca Ronca. Foi o seu caso. E mais ainda porque o disco tem a participação do nosso amigo Chico Neves, o Homem das Neves, que esteve com você durante toda... E ficou de aparecer aqui, né? Disse que ia aparecer, não sei se ele vai... O Chico é um queridíssimo amigo, um dos principais produtores brasileiros, já se envolveu com muita gente. Conheci o Chico produzindo os Paralamas, né? Ele é um artesão. Exatamente. Um artesão, assim. Ele é um cara que... Cientista dos sonhos. É muito bacana apreciar o Chico Neves trabalhando. Mas, enfim, então, como a gente não anda para trás, apesar de sempre olhar para trás, a gente está olhando para frente, o seu disco já está colocado, tem excelente repercussão em todas as áreas. Mas tem aquele negócio, está feito, está acabado, você já gravou, e aí a minhoca começa a circular e você a pensar num próximo disco. E você é um camarada, como a gente disse no programa, que já circulou loucamente tocando com um monte de gente. De repente, Jam, é legal falar para a nossa audiência, no planeta, de repente um pouquinho com quem você já tocou, com quem você já trabalhou. Porque as pessoas estão ouvindo a sua música agora, por mais que tenham a referência do seu disco, mas de repente não sabem, né, alguma coisa que esteja por trás. Com quem que você já tocou, com quem que você já gravou. Então, de repente, é legal você falar isso. E se você já está pensando, se essa minhoquinha já começou a funcionar para você pensar na nova criança. Quando acaba um disco, eu já estou pensando em outro. Eu já estou pensando em fazer outro, sim, mas não agora. Vou dar um tempo. Eu não me vejo trabalhando com outro produtor, a não ser o Chico, que a gente se dá muito bem dentro e fora do estúdio. Um grande amigo, um grande parceiro que agregou em todos os sentidos. E é muito prazeroso acompanhar todas as etapas do lado do Chico. Mas eu comecei com o DJ Dolores na Orquestra Santa Massa, que foi uma experiência muito boa, muito valiosa. E Lindenberg está aqui também, um técnico de som. Desde essa época a gente trabalha junto. Depois eu vim pra cá e, coincidentemente, o Garnizé me chamou pra fazer parte do Furto. A gente fez o disco Sangue e Audiência, do Marcelo e Yuka. Estivemos juntos quando o Yuka nos deu esse orgulho de lançar o disco do Furto no Ronca Ronca, que vocês estavam together ali naquela noite inesquecível. E o Furto, acho que se multiplicou, né? Tá todo mundo fazendo suas coisas e veio toda essa experiência em conjunto. Eu acho que tô aplicando toda essa experiência que eu tive em coletivo em Dia Santo. Então, tá sendo super bacana estar colocando o bloco na rua. E, enfim, mas eu já tive a oportunidade, como falei, na Orquestra Santa Massa, de circular e ser visto lá na Europa, Estados Unidos. Toquei com vários grupos, Marcília Sound System, que é um grupo de Marseille, de Ragamuffin, e Troublemakers, que é um duo de um coletivo de jazz eletrônico. Nós gravamos uma trilha sonora pela Blue Note Records. E encontrei o Cedric Einbrooks dos Catalites também no Sangram de Tete, que é um disco que a gente gravou lá na França. A Camille, a cantora francesa. Tem história. Tem umas coisas assim. Muita gente. Promoção Paralamas, sexta-feira valendo, hein, JB? 4 pares de 2 para sexta-feira Paralamas no Canecão. Exatamente. A perguntinha é: se Miles Davis fosse um político brasileiro, qual o nome da criança? Manda para onde, JB? oifm.com.br, clica no Fale Conosco e marca Rio de Janeiro. E quem puder mandar o telefone, facilita, né? Alguma informação da ouvintada que mereça ser passada para o Brasil, especificamente, assim, não? Cara, a participação aqui tá um negócio de maluco, cara. Se eu for te falar o que ninguém tá dizendo aqui... Não, então não diga, então não diga. Então vamos. Vamos ao e-mail do Melquisedec, a lenda, que ele fala do X-Ray Specs. Exatamente. Melqui, a lenda, Achou aí, localizou? Peraí, tecnologia bombando, vamos lá. Nandão, passa então a informação da Macula, quinta-feira. Tem a ver com tudo isso que a gente tá falando aqui. 100% África, tem a ver também com isso aqui. Tá ligado? É uma lenda, Natalina. África do Sul. Macula 100% África, dia 25 de junho. Hoje é que dia? 23, né? É, quinta-feira agora. Quinta-feira, Afrobeat, Afro-Soul, Afro-Rock, Highlife, Voodoo Funk, Kuduro, tá ligado? Total. É, garoto. Show com Fidjus de Cabo Verde, 10 horas, 15 pratas, lá no Cinematec, onde o Jean lotou na quarta-feira. O Cinematec fica ali na Voluntários da Pátria 53, em Botafogo, Rio de Janeiro. Localizou aí, JB? Positivo? Control the metro, bike. Diga lá, JB, o e-mail do Melk. Rapaz... Não, tá aqui. É porque é muita mensagem. É. Melk cita duas músicas. Não, mas como é que começa? Vamos lá. Ele falou que tá quase curtindo férias da van, porque ele ficou agarrado em prova especial. Perfeito? Ele cita duas músicas da banda. The Day the World Turned Day Glow e Oh Bandit Up Yours. Não fala mais nada ele, só isso. Não, ele continua mandando outras pedradas, dizendo... Tá. Falando sobre o King of Blue. O King of Blue. Ah, o disco do Miles Davis, é. Ele fala um negócio interessante. É, vai indo. Ele foi lançado no dia do aniversário do pai dele. Olha que loucura. Dia 17 de agosto. E foi gravado no dia 2 de março. Data do aniversário do Bravo Melk. Que situação, né, pai? E pergunta, será que isso não quer dizer algo? Quer dizer que você vai ouvir o X-Ray Specs, maluco. Deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Tô ligado. We'll be right back. FM. Queria dizer que eu, Jorge, por Deus e por São Jorge, estou feliz da vida. Eu e a banda do Zé Pretinho vamos chegar lá para animar a festa. Salve simpatia. Já temos o nome do último contemplado com o CD Kind of Blue de Miles Davis. No finalzinho do programa, a gente passa aqui ao vivo e a cores. Os quatro sorteados com os ingressos duplos para show no Canecão para Paralamas se é sexta-feira serão contactados pela produção, pelos gestores do Ronca Ronca. E na primeira perguntinha que nós fizemos, Nandão, para a promoção do Miles, que foi se ele fosse um músico brasileiro, quem ele seria? Esse um aqui ao fundo foi muito citado. Eu não diria que ele foi o mais citado, porque teve um certo tom, gente, ali chegando junto. Mas sabe quem é o caboclinho aqui? Digo mais... Hoje é dia 23 de junho, ontem, dia 22 de junho, ele nasceu em 1936. Soprou ontem, um vento forte, um tufão, 73 aninhos. A lenda, o mito, Hermeto Pascoal. Feijoada da Ilsa. Sai daqui, seu fresco. Sai pra lá, seu intuito. Sai daqui, seu marido. Vá dar o fosquete, seu lalá. Ah, se eu gostasse do anel de couro. Vai dar lalá. Thank you. casa, de volta pra ver o mar. Eu vou de manhã, de volta pra ver. Eu vou de manhã, de volta pra ver. Rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine. Eu também tô ligado no Ronca, com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Nandão, que sensação, hein, meu amigo? Não, indescritível. Caruaru na área, JB. Exatamente. Roberta, direto de Caruaru. Tá adorando ouvir o Jean e pede um abraço pra galera de lá, Caruaru. Um abraço pra Caruaru, minha família toda foi pra lá hoje brincar o São João. Tô morrendo de saudade de Recife, de Caruaru. Tenho saudades minerais de Recife, da praia, de tudo, do cheiro de enxofre. Tubarão. Do cheiro do tubarão, não. Não, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque a felicidade é muito grande da OFM ter colocado 2 horas... de música com um M do tamanho de Recife e receber o Jean e seus Blue Caps, um exemplo um exemplo do que o artista brasileiro deve ser em todas as suas possibilidades, sem dúvida, sem nenhum tipo de estrelismo, de hype, de não sei o que. Pelo contrário, afastado de tudo quanto é babaquice possível e imaginário, e que a gente vê abundando à nossa frente diariamente. E a UFM colocou 2 horas, nós mostramos, acho que quase, não chegamos a 8, mas foram umas 7 músicas, e com duração um pouco além da tradicional dentro da radiodifusão. Enfim, a noite vai ser longa hoje, hein? Que coisa, hein? JB, lembrando que essa sessão estará amanhã disponível em ofm.com.br. São as sessões da OFM do Ronca Ronca. O nome da criança que faturou o derradeiro CD de Miles Davis. Rodrigo Nipes. Da onde? Direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele fala que se o Miles Davis fosse um político brasileiro, ele seria uma mistura da malemolência do Eduardo Suplicy com a chapação do Gabeira. Então, a rapaziada que faturou e foi citada terça-feira passada, aguarde o próximo contato para a bula ser recebida. Enfim, obrigado, Jamo, obrigado, Garnizé, a turma, a banda, nosso queridíssimo Lindenberg, mestre do som, que se não fosse ele... Diga lá. Berguinho. Fala no micrófono. Berguinho, obrigado por tudo, querido. Prazer te conhecer. É, a turma que fica atrás do biombo. E que se não fosse ela, a pipa não subia. João, obrigado. A nossa paquera já de bastante tempo. Pô, finalmente resultou num ronquinho inesquecível, cara. Eu que agradeço enormemente o espaço. Queria dizer que quem quiser entrar em contato mais... um contato mais próximo no MySpace, que agora vai virar MyHospício, né? Daqui a pouco vai... Não sei se essa notícia é verdade. É, total. É. Mas, enfim... Lamentavelmente, por enquanto, que dura, né? É myspace.com/jandasilva e também o site agentesefala.com.br da nossa querida Miriam Juvino, que cuida do Dia Santo para aqui em todo lugar. E por falar em Dolores, em Dólares, em Hospício, em MySpace, vamos mandar um abraço para a lenda Chacal, um dos mais resistentes cidadãos cariocas, cidadão do Brasil, a coisa da resistência, da cultura mesmo, daquela que faz sentido brigar por ela. Ele colocou um projeto dele, um CCBB, e parece que a coisa foi adiante, felizmente, com o seguinte título: CCBB não dirija. Tricolor que nem o Gustavo. Enfim, obrigado a vocês, um beijo. Obrigado mais uma vez. Terça-feira a gente volta. Obrigado a participação da nossa torcida linda, maravilhosa hoje. Hein, JB? Perfeito, cara. Choveu e meio. Bacana. Terça-feira a gente volta. Beijinhos, bye bye. Juca, um beijo. Tchau. Control the match, my equipe playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Oi, FM apresentou Ronca.